Tropa 084, fly heading SIPA. Texto SIPA, reagrupación de Sport, thank you. Boa noite, essa é a identificação autorizada, chegada a mar e desça para o nível 050. Está o altímetro no 0, no 3, vigilante. No 0, no 3, 050. Pode ir lá direto, TAP, dá pra ver? Foi, TAP. Ok, TAP para o 050. Chame 6313, passa nível 180, chame centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. 260, positivo aqui na minha prisão. Azul 4209 para Confins, autorizado nível de voo 360. Via UP, Zulu 16, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda após Roy Bridge. Controle 119.35, torre 118.95, transponder 5015. Azul 4209, protegimento correto, resposta pronto para posicionamento. Salvador, boa noite, o Xaner 6224, solicitou 190 para Aracaju, pronto para 4. Xaner 6224, Oceané 6224, Pararacaju, autorizado nível de voo 190. Via Golf 677, decola da 10, após curva esquerda, sai da Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Controle 1 no 9.35, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.95, transponder 5026. Autorizado Aracaju 190, via Golf 677, decola da cabeceira 10, curva esquerda, a saída é Puca, aí Puca Jamo, Jamo Aracaju, controle 11935, torre 11895, transponder 5026, Oceanair 6224. Oceanair 6224, procedimento correto, posto pronto para puxa acionamento. Repórter, puxa acionamento, Oceanair 6224. Traz 178 da Sandra, essa para 2000 BR do Stoltino, então 903, informe o localizador. Salvador, Oceanair 6224, estacionamento para puxa de estacionamento. Oceanair 6224, autorizado para estacionamento, repasse para o táxi. Complete aproximação, chame a torre 10895, bom pouso. Boa noite, 3178. 3178, boa noite. Avistado, chega trem de pouso, vento de 110 graus com 109, 3178. Baixo travado, 3178 livre pouso. Afirmativo, livre pouso, pista no zero, 3178. Salvador, Oceanair 6224, passando 90, acompanhar da cena 2 horas e 12 minutos, vamos para cá. É 6224, autorizado táxi via Taxway Índia, no ponto de espera da 110, chame torre frequência 1295. Gente, táxi via Rio no ponto de espera da cabeceira 10, corrente 128,95 Janeiro, em 6224. Sou 3178, solo 29, libera a direita, chame solo 129. Direita, solo 129. Solo, tá 3305, puxa estacionamento, posição 3. 3305, autorizado, puxa estacionamento e reposte para o táxi. Salvador, boa noite. 3178, autorizado táxi via Alfa, reporte ainda Juliette. Alfa, reporte. Meia 224, autorizado a alinhar e decolar, dando 0, 110 graus com 10 nós, 6224. No 3178, mantenha a posição. T05, confirme-se a possibilidade de fazer o push um pouco mais para trás devido a um Airbus da mesma companhia que vai ingressar no portão 07. T78, autorizado ingresso na Juliette, portão 07. Meia 224, decolou 33, chame controle em 119.35, boa noite. Controle 119.35, boa noite. Salvador, boa noite, Oceanair 6224, saída Puca. 4, contato radar, sua para o nível 190, perfil Puca. 190, perfil Puca. confirmando a informação, Alfa. Objeto 5716, essa é a identificação da presente voo direto ITAP, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 0-3 e informe o localizador. Sistema ativo da presente voo ITAP, 2000, desça a restrição de ITAP. Positivo. Delta 3305, autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, frequência 1 no 8.95. Táxi via Alfa, ponto de Salvador, boa noite, 3305, pronto, 3305, autorizado alinhar e decolar, deu no 0, 110 graus, com uma 12 nós. Decolar, 3305. Dan 3305, decolou os 39, chame controle, 11935, boa noite. Dan 35, boa noite. controle Salvador, boa noite, TAM 3305, decola 1700, Pucca, Aracaju. Gente, contato radar, sua para nível 330, perfil Pucca. 330, TAM 3305. M224, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 2545, 2085, chama 6224. Solo Salvador, o azul 4209 para o táxi, com 106 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Galeão. Azul 4209, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Sei via Índia Alfa, ponto de espera torre, 10895, 4209. Boa noite, sua identificação, autorizado, chegada a mais, desejar voo direto e tá, desça para 3 mil pés, ajustou o altímetro no 03, informe o localizador. Nós autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus com 14 nós, 4209.